vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. És super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Wolong perdeu o desafio do papel pedra-tesoura, do qual dependia o destino da Terra. Será que há alguém que, a partir deste momento, consegue impedir a destruição absoluta da Terra? Vamos acabar com isto. Para já! Ora, a minha ideia, portanto, eu não posso garantir, mas eu talvez seja capaz de encontrar o Deus Super Guerreiro. Eu só preciso de um bocadinho de tempo. Pode ser? Ou não? Acho que posso esperar. Muito, mas muito obrigado, Bills. Oh, pequeno, mas que rei de ideia é tua? O dragão sagrado vai ajudar-me. Desculpa a demora, Bills. O Deus Super Guerreiro chegou. Muito obrigado. Parece que são bolas de cristal. Sim, é verdade. Parece que o deus da Terra é o Namekiano. Alguma coisa me diz que as bolas de cristal eram maiores do que aquelas. Ah, deve ser imaginação minha. Provavelmente é imaginação tua. As bolas de cristal da Terra são muito mais pequeninas. Aparece, dragão sagrado, e concede-me o meu desejo. Eu tenho uma pergunta para ti. Tu conheces o Deus Super Guerreiro? Se conheces, eu gostava muito de poder invocá-lo, por favor. Muito bem. Que fixe! Ora, assim sendo, o Bills já não tem de nos destruir. O quê? Tu disseste Bills? Olá. Olá, Deus, como estás? Eu peço desculpa por estar a olhar para ti de cima. Eu nunca imaginei que por esta altura estivesses na Terra. Não te preocupes com isso. Despacha-te e invoca o Deus Super Guerreiro. Bem, sobre esse assunto, na verdade não posso invocá-lo agora. Peço desculpa. Hã? O quê? O que é que isso quer dizer? Não acredito. Que disseste? Deus, é que o Deus Super Guerreiro é uma entidade que faz parte da mitologia dos Super Guerreiros e neste momento ele não existe. No entanto, e apesar de tudo isto, posso explicar-te como pode ser criado. O que vou descrever está registado no livro das lendas do planeta Namek. Se 5 nobres guerreiros derem as mãos e se concentrarem o espírito noutro nobre guerreiro, ele tornar-se-á numa divindade. Por outras palavras, ele tornar-se-á num deus super guerreiro. Vegeta, tu não és o príncipe dos guerreiros? Como é que não sabes uma coisa destas, hã? Eu já te informei do método que deves usar. Achas que já me posso retirar e deixar-te em paz? Muito bem, Bills. Vou ficar ansiosamente à espera do nosso próximo encontro. Até à vista. O dragão sagrado pôs-se na alheta. Sim. Vamos, despachas e comecem lá isso. Mas do que é que o dragão sagrado estava a falar? Eu acho que eu não percebi lá muito bem. Pois então, ao que parece, se 5 guerreiros nobres derem as suas mãos e concentrarem o seu espírito num único guerreiro, esse mesmo guerreiro transforma-se num deus. E essa pessoa transforma-se num deus super guerreiro? Sim, acho que sim. Não vai resultar. Só estão aqui presentes 4 nobres guerreiros, incluindo aqueles que são metade terrestres e metade sei lá o quê. Não, há 5, se faz favor. Eu acho que o Vegeta tem sido um rapaz muito nobre nos últimos tempos. Não tenho certeza. Então, Satã, não sejas preconceituoso. Ele é um bom pai e preocupa-se em levar a família de viagem, percebeste? Boa. Vegeta, vamos então tentar? Maldição! Por que é que aquele cachalote é sempre a estrela? Aqui a estrela sou eu! Vá lá, não sejas assim, Vegeta! Se resultar, para a próxima vez eu prometo que podes ser tu a estrela. Espero bem que sim! Cachalote, estás a sentir alguma coisa? Eu juro que eu não consigo perceber. Eu nunca me tornei um deus, por isso eu não consigo dizer. Nem consigo explicar. Mas não há dúvida de que a tua energia é muito maior agora. Eu tenho a certeza disso. Sim, é verdadeiramente incrível. Aconteça o que acontecer, eu quero ser o próximo! Mas que força fabulosa! Contra o mal, contra o mal. Lamento, não é assim que se faz. Vocês têm de transferir o vosso espírito, não a vossa energia. Meus queridos, por favor pensem naquilo que estão a fazer. São 5 nobres guerreiros concentrados num outro guerreiro. Ou seja, no total, vocês não acham que precisam de 6 pessoas? 6 o quê? Ai, falta-nos uma pessoa! Se há apenas 5 guerreiros, parece que estão com azar. Cachalote, eu fui um grande idiota por contar com pessoas como vocês, não é? Claro, só podia ser. Desculpa, não ter resultado. Eu pensei mesmo que íamos conseguir. Espera! Videl, para com isso! Bem, se eu estivesse grávida de um guerreiro, acham que podia resultar? Ou pelo menos, eu acho que estou. Videl, tu estás a dizer que tu estás grávida do nosso bebê? Sim. Muitos parabéns, Videl! Cuidado, pai, obrigada. Ai, mas isso são ótimas notícias, Videl! Quando é que vai nascer? Já escolheram o nome? Já? Não, ainda não temos nada. Ai, então não te preocupes com nada. Eu estive aqui a pensar e nós já temos o Son Goku e o Son Gohan. O que é que tu achas de Son Goman, hã? Isto quer dizer que eu vou ser avô. Son Goku, muitos parabéns. Obrigado. Despachem-se e invoquem o Deus Super Guerreiro. Está muito bem. Mas mesmo sendo um guerreiro, um bebê que ainda não nasceu, eu não sei bem... Pai, se calhar somos capazes de salvar a Terra. Vamos tentar incluir a Videl e tentamos outra vez. Boa ideia. Eu quero mesmo transformar-me num deus super guerreiro. Prestem atenção e deixem o vosso espírito fluir. O espírito. Não está a acontecer nada? Será que a culpa é mesmo do Vegeta? Cala, pá! Ninguém te perguntou nada! Ah, também se pode dar o caso de o bebê que está na barriga da Videl não ser assim tão nobre. Ah, que insensível que tu és, pai! Podes crer! Desculpem. Vá lá, pai. Agora concentra-te e deixa o teu espírito fluir. Vá lá, concentrem-se! Isto vai ter de resultar! Vai, tu consegues, Videl! A luz vem da barriga da Videl! Sinto um calor dentro de mim! Parte do Deus. Mas o que se passa agora? Thank you. Videl, diz-me, tu estás bem? Isto dói um bocado. Não estava à espera que fosse assim a primeira vez. Tu estás prestes a transformar-te num deus. Podes aguentar a dor. Não me importava nada trocar contigo, ó cachalote tontinho. Parece bem diferente daquela energia de há bocadinho. Oh, credo! Já acabou? Ainda não. Cachalote. Será que vou finalmente conhecer o Deus Super Guerreiro? Parece-me que sim. Son Goku! Ah! Não acredito! Eu só espero que o teu sonho profético esteja certo. Oh! Resultou? Tu estás bem, minha bombocazinha? Estou. Mas aquele é mesmo o meu Son Goku? Ai, segredo está mais novo. Então, Dendê. Parece que afinal a espera valeu a pena. Deus, desculpa ter demorado tanto tempo. Aquele Son Goku é danado para a brincadeira, lá conseguiu. Isto está a ficar muito emocionante. Sou eu, o Son Goku. Ena. Parece que me transformei mesmo num deus. Olhem só para este poder incrível. Desta vez não vou perder. Vejam só que até já ultrapassei o Bills. Hã? O quê? Não consigo acertar nele. No próximo episódio de Dragon Ball Super, mostra-nos como é Son Goku. O poder do deus super guerreiro. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.